próxima aí que oh! Apaixona os corações, Sandrinho Sanfone. Quem tá apaixonado solta mais um peito assim, ó. Saudades não aguento ouvir. Logo eu jurei te esquecer, tirar ela da minha mente. E agora virei dependente desse coração colar. Mas essa não é a pior parte. E a pior parte é quando eu chego em casa, depois de três dias de vaquejada, e ela não tá lá Cidiz, o Moral de Ibicoara.